Thank you. Lima, Papango Lima, Bravo Lima. Seria possível cancelar da 300 e prosseguir com o plano da 17? Papango Lima, Bravo Lima, entendo que está propondo modificação das regras. Afirmativo, senhora. Se possível, já ingressar numa longa final da 17. Papango Lima, Bravo Lima, regras de voo modificado 20441, deixa para 1.506, QNH1909. Voe para a posição da rotatória, o Lima Bravo Lima. Afirmativo, posição da rotatória, Lima Bravo Lima. Seria apoio de alta? Estando sim, regras de voo visual, no voo Anapro 1950. 50, graças, Lima Bravo Lima. Reporte visual com campo, Lima Bravo Lima. Gostaria. Visual com a pista, o Lima Bravo Lima. Abatango Lima Bravo Lima, ciente, chame Torre Salvador, o nono 8, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Papatango Lima Bravo Lima. Abatango Lima Bravo Lima, prossiga. Já efetuou o cancelamento, está numa longa final de 10 milhas da 1.07. Lima Bravo Lima, reporte curta final 1.07. Preparemos curta Lima Bravo Lima. Oeste, Padre Lima, Bravo Lima, pista 197, vento 120 graus, 139. Eu repouso 17, Lima, Bravo Lima. Lima Bravo Lima no solo, os 47, confirma o pátio. Procure para o tá? Autorizado, backtrack, reporte, livrando. Backtrack, vou passar a livrando, Lima Bravo. Lembrou Lima, ciente, eu estou na frequência livre. Salvador, muito bom dia, Tan 352A. Tan 3520, prepara a saída Conde e aguarde a cópia. Ok, copiou. Apenas confirmando, com relação à situação de Aracaju, com relação ao baixo, por esse horário vai liberar? Confirme, não compreendi a mensagem. Ah, tem informação por, aqui pelo pessoal da empresa que o baixo de Aracaju, ele está com problema de lotação, no caso, está liberado para prosseguir, sem problema, esse horário. Tá, 3520, não possui essa informação, vou verificar. Ah, por gentileza, a gente aguarda na escuta. Muito obrigado, querido. Comandante, boa noite, Papa Tango Lima, Bravo Lima, posição 360 para o caminhão. Boa noite, Papa Tango Lima, Bravo Lima. Lima, Bravo Lima, prossiga. Autorização no 360 para o caminhão. Confirme pista que decola. Uma sete. Gente, prepare da Euleda Hiromi e aguarde a cópia. Um 3520, solo voltado. Na esquerda do Brasil. Entrei em contato com Aracaju e a mesma informou que a Infraero disse que só haverá local para estacionamento a partir das 3h45 local. Ok, copiado. Obrigado pela informação. 3520. Tá, Tango Lima, Bravo Lima, pronto, cópia. Lima, Bravo Lima. Tango Lima, Bravo Lima, autorizado, Galeão, nível 360. Decola da pista 107 após a decolagem em curva direita na sede da EL Leda Hiromi, após o pré-November 857 Monso. Transponder 5065, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, saída da EL, Leda Hiromi, 2 rota solicitada. Decolada na 7, com curva direita após, 5065, transfone. Poderia só pagar novamente a frequência do controle da base. 120, decimal 8. 120, decimal 8. Lima Bravo Lima, cotejamento correto, confirme para B. Estamos com 4. Acionamento táxi, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. 295 para acionamento táxi, obrigado. Paulo, bom dia, no 1173. Do 1173. Prepara a Dele da Motiva e aguarde a cópia. Gente, aguardando. No 173, pronto, cópia. Copia, 1973. O 1973 autorizado, Guarulhos, via Upers do Luno 0, Taubaté, nível 360. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva direita na saída da Euleta Motiva. Transponder 5-1-2-0, controle 1-2-0-8. Arrival, descend to flight level 050, Canate 018. Olha o controle 120-8, voo 1973. O 1973, cotejamento correto, chama pronto no portão 4. Chama na pronto, voo 1973. Runner 1338, flyhead Iduna intersection, Delta Uniform November Alpha, descend to 2000 feet, 281018 cleared, IOS X-ray fine approach, report established on the localizer course. Copy, Delta 2000 feet, authorized to ILS approach runway 10, we report established on the localizer 1138. Confirm Duna, Delta Uniform November Alpha, perfect. I do Duna, Delta Uniform November Alpha, 1-1-3-3-8, thank you. Paulo, bom dia, Antônio 3520, posição 3, e a informação Delta, autorização para a caixa de voo do 70. Da 3520, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 170, decolada pista 1-0, após a decolagem, curva à esquerda na saída Conde, transponder 5111, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível de voo 170, via Golf 677, 1-0, esquerda, saída Conde, transponder 5111, controle 120, decimal 8, Santa 3520. Cantre 520, conteja mais correto, chama pronto no portão 3. Chama na portão 3520. Eu vou passar para o Lima para você, para andamento com o aeroporto. Lima Bravo Lima, livre sinal, chame pronto táxi. Urbana 138, are you established? Roger 138, established and localized your runway 10. Roger, complete approach, contact the tower 118.195. 118.95, Urbana 138. I have a insight, glory to land, runway 10, wind 120 degree, 10 knots. Clear to land, runway 10, 1338. Salvador, Lima Brasil, Maçonado, 4 a bordo, Cobordo, Centro Estado, pronto para o carro. Lima Bravo Lima, autorizado táxi, reporte na taxi Papá. Táxi, eu vou parar na taxi Papá. Azul 69. Wind 120 degree 90 knots. Could you confirm it? The taxiway Alpha is closed. One 3 380. I don't understand the radio is bad. Lima Bravo Lima autorizado, ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto. Cuba 1338, begin the runway, turn right, ground 121 decimal 9. First to the right, 121 decimal 9, Cubana 1338. Via the taxiway Foxtrot. Lima Bravo Lima, autorizado de decolar, pistão no 7, vento 130 graus, 119. Cuba 1338, approve a taxi via taxi Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet to Gate 1338. 120.8. 208, Lima. Controle Salvador, boa noite, é o Papatango Lima Bravo Lima, transfere na Delta. Papatango Lima Bravo Lima, contato radar, voo para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, Lima Bravo Lima, para o 360. tráfego Salvador, bom dia, Azul 4073, centro da informação Delta no box 120, autorização para Campinas. Azul 4073, autorizado Campinas via UP do 10 por base após sair conforme rota. Nível 340, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva, transponder 5143, controle 120.8. Poderia, por gentileza, confirmar o transponder? 5143. 5143, autorizado Campinas, nível 340, via APZO 10, por base, após conforme rota do plano de voo, decolando da 10 na saída da EL, o transponder 5143, o controle 208. Poderia só confirmar a transição da saída? Da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, ok, de graça. Azul 4073, conteja mais correto, chama pronto no portão 10. Chamará pronto no portão 10, Azul 4073. Gol 1173, autorizado no portão 4, chama táxi. Chama na para o táxi, 73. Controle Salvador Lima Bravo, poderia vapor segura? Mais coordenação Lima Bravo Lima. Faz avião. Lima Bravo Lima, passa nível 120, chama centro Recife, em 125.1, alterno 33.95, coordene pro de Porto Seguro comigo. 125.1, 2395.